Pronto. Tá, toma um pouco do chá e explica de novo essa história. Se isso for uma brincadeira dele, eu não sei nem o que eu faço. Ah, ele não ia brincar com isso, eu acho. Eu não duvido de nada, mas enfim. Depois que você falou que a síndica se chamava Lourdes, a gente ficou meio que achando ainda mais estranho. Eu já tinha certeza de que é o fantasma da velha que tá aqui, mas aí o Rodrigo quis ir lá para tirar essa história limpo. Não sei, acho que ele lembrou que tinha visto alguma coisa no apartamento dela e foi correndo lá embaixo. Nem queria entrar, mas aí depois que vi a foto, achei que o único jeito era ele ir lá tentar resolver a situação. Na foto tinha a Dona Lourdes, bem mais nova, um homem com uniforme de marinheiro e mais uma mulher. Rodrigo falou que aquela era a mulher que ele tinha atendido na antiga república dele. Naquela história esquisita. É, aí realmente não dá para ter muita dúvida, não. Para ser honesta, eu também estava tentando achar outra explicação para essa bagunça toda, porque fantasma para mim já é demais. Só que se tem fotografia, o negócio fica complicado. E aí, o que eu interpretei? Que sei lá, o fantasma da amiga da Dona Lourdes ainda estava esperando a velha morrer, e agora que ela morreu, deu alguma confusão e ela está confundindo os apartamentos e está aqui em casa achando que voltou para casa. Não sei, de repente a energia da amiga dela ou da antiga casa ficou grudada no Rodrigo, e se ele não fosse tão cabeça dura, teria sido mais fácil resolver isso antes. Mas o que que aconteceu com ele antes dele parar de responder? Então, eu não faço ideia. Ele estava reclamando, como sempre, aí deu um ruído na ligação e ele não respondeu mais. Depois a ligação caiu. Tentei ligar de novo, mas não tá dando sinal. Porra, então é isso. Acabou a bateria do celular, ou ele foi assaltado, ou ele passou mal. Ou acabou a bateria do celular, ele passou mal e foi assaltado. É, acho que isso não tá ajudando muito, não. Só do Rodrigo atender a ligação já é estranho. Já passou tempo demais. Acho até que se fosse isso tudo aí, ele já teria chegado. E se tivesse tentando tirar sarro da gente, também já teria acabado a piada. Se começar a chover forte de novo, vai ficar complicado da gente voltar. Eu pego um Uber, mas André tá de moto. Na real, eu nem tô com medo de ficar sozinha aqui mais. Qualquer coisa, coisa quebra tudo, né? Apesar de que ele tá tão quieto desde ontem. Nem quis comer direito hoje. Só falta ele ter ficado doente agora. Não, então eu fico aqui, sem condição de voltar de moto. Vai que começa a chover forte de novo. Só fecha as janelas fazendo um favor, porque esfriou horrores e esse vento. Eu já fiquei gripada a semana inteira. Tem vitamina C na bolsa, se quiser. Nada, eu tô entupida de vitamina C. Tô tomando quase um coquetel de remédio todo dia de manhã. Vem cá. Vocês viram que a televisão tá ligada ainda? Putz, eu esqueci completamente da televisão. Eu vendi essa desgraça mais cedo e era para ter explicado pro cara como chegar aqui para pegar. Eu nem quero esse troço aqui mais. Então, eu acho que vocês não entenderam. A televisão tá meio. Eu acho que ela não deveria estar ligada desse jeito. Tá, o que que tem de diferente aí agora? Sem óculos você não vai ver, olha de perto. Eu não vou olhar nada aí de perto, não. Vai que daqui a pouco sai a Samara de dentro dessa porra. Tem uma linha na tela que tá meio piscando, mas tá muito fina. Tô vendo. Mas tinha que ser, né? Eu sabia que esse troço ainda tava possuído. De repente, se conseguir vender, a velha vai embora junto. Ah, desculpa, esqueci a janela. Puta merda. Louvada seja Cher. O que vocês estão vendo, gente? Porque eu só tô vendo chuvisco. O que já é esquisito, porque da outra vez, né? Acho melhor você pegar os óculos. Porra! Oi. Alô? Alô? Que merda, bicho. Isso é pior que falar telefone. Vocês estão me ouvindo? Eu não tô conseguindo enxergar nada. Vocês estão aí? Porra, bicho, tá frio aqui. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. O pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. Ó, seu doutor, ó, seu doutor, não zangue não, nem deu cavaco. Ó, seu doutor, ó, seu doutor, viver assim é um buraco. Ó, seu doutor, ó, seu doutor, não zangue não, nem deu cavaco. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Hoje eu tô aqui praticamente falando de dentro da TV, como vocês ouviram aí nesse capítulo do audiodrama. Mas mesmo aqui, parece que tem um sinal de internet melhor do que o Desjardins da Penha, já que eu tenho a companhia do outro lado da linha, né, Tiwi? Não, eu não tô levando a historinha a sério demais, não. Pode deixar. É... Pra quem começou a ouvir o Não Pode Tocar mais recentemente, e a gente fica feliz que o número de ouvintes tem crescido de semana em semana, nossos episódios oficiais sempre começam com um audiodrama. Se você não sabe o que é um audiodrama, é como se fosse uma radionovela. Agora, se você não faz ideia do que seja uma radionovela, aí você me complica. Mas é basicamente uma historinha em áudio, na qual a gente interpreta um texto e tenta criar uma ambientação com os sons. É, tá aí uma explicação melhor, sou obrigado a concordar. E quem quiser acompanhar a história desde o começo, volta nos programas anteriores. O audiodrama tá sempre no comecinho do programa e a gente aconselha a ouvir com os fones de ouvido para melhorar a experiência da ambientação. Verdade, verdade. A gente já tá mesmo com um episódio longo, então é melhor parar de enrolar. Nessa semana eu conversei com o doutorando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, Hugo Merlo, sobre algumas questões abordadas na sua dissertação de mestrado, que é intitulada Um Alerta de Tempestade, Modernismo e Romantismo em Retrato do Brasil. Eu não tenho conhecimentos para responder a essa questão, Tiwi, há quem diga que o Hugo não é humano, que ele pode ser um peixe de outra dimensão, um viajante do tempo, de outra dimensão, muito parecido com um humano, confundido com um peixe, eu realmente não sei. O que eu sei é que a conversa foi muito enriquecedora. Depois vocês escutam os comentários da Fabiana Pedroni e eu tenho certeza de que todo mundo vai gostar. Quem não gostar, que mande mensagem pra você depois. Bora ouvir. Continua na reminiscência, cara. Acho que a gente é muito bom em ser reminiscente. Isso talvez já, nesse caminho, já desse um episódio. Mas eu vou puxar aqui. E aí eu te pedi pra você fazer uma apresentação sua. Pode citar Larte, se quiser. Pode comentar da sua trajetória acadêmica. Ou pode ser uma coisa mais pessoal também, né? Quem é Hugo Merlo e por que ele ainda está vivo? Porra. A pergunta... Pô, eu tô vivo ainda porque eu continuo me alimentando. De vez em quando eu saio da minha cadeira, né? De vez em quando eu pego um pouco de sol. A gente sabe aí que o problema da vitamina D é muito sério, né? Pega em sol. Mas a título do que importa aqui para essa conversa, eu sou professor substituto na área de Brasil, lá no Departamento de História da UFES, Federal do Espírito Santo, né? E agora, desde hoje, porque eu fiquei sabendo hoje da notícia da homologação, doutorando também no programa de pós-graduação em História lá na UFES. Tenho uma trajetória acadêmica um pouco relapsa. Assim. Eu acho que é normal, na realidade, hoje em dia, visto que a vida acadêmica às vezes demanda a gente... A vida acadêmica demanda a gente uma certa exclusividade, uma dedicação que muitas vezes a gente não consegue dar por conta das outras demandas de vida prática, assim, né? Então eu fui interrompendo várias vezes, dando uns pequenos saltos, mas me graduei na UFES em História também. Durante a iniciação científica eu estudei historiografia inglesa, né? Eu estudava historiografia inglesa do século XIX, estava particularmente preocupado com a disciplinarização, né, do campo História na Inglaterra e também com a influência que os alemães tiveram nesse processo, né? No diálogo que acontecia entre a historiografia alemã e a historiografia inglesa. E no mestrado eu já fui estudar outra coisa completamente diferente. Fui estudar Brasil, eu queria estudar pensamento social brasileiro. Eu já até me adianto aí em explicar o porquê dessa transição, mas eu saí do país por um tempo, fui morar na Irlanda, e foi um processo muito interessante, porque antes mesmo de sair do Brasil, eu já estava com saudade do Brasil. E se existe alguma coisa que geralmente se atribui à brasilidade, é esse sentimento de saudade, né? Esse sentimento que seria muito próprio da nossa língua, do nosso campo afetivo, por assim dizer. E fui para Dublin e senti que... E lá meio que vivi aquele clichê do intelectual em formação, né? Ou do projeto de intelectual em formação brasileiro, que é aquele que sai do Brasil e fora do Brasil encontra o Brasil, né? E tive muito essa vontade de entender o que estava acontecendo no Brasil. E a gente estava em 2013, nesse momento. 2013 foi um momento muito dramático, muito significativo, de um ponto de vista, para usar uma categoria muito hermética aqui agora do Alain Badiou, acontecimental, né? Assim, um evento que de fato perturbava o que a gente entendia assim, do mundo, né? do nosso contexto. E eu via muito pessimismo, eu via muita tristeza, eu via uma ansiedade, mas uma ansiedade na negativa de grande parte da população. Eu queria entender melhor a tristeza, eu queria entender melhor o pessimismo, eu queria entender melhor essas coisas. E aí, vasculhando o pensamento social brasileiro, esbarrei no Paulo Prado, né? Então foi por isso que eu fui para o pensamento social brasileiro. Então é isso, esse sou eu, assim, e a produção do meu trabalho está muito conectada portanto, uma coisa que eu chamaria de uma demanda prática de trabalho, né? De passado, uma demanda prática de passado, né? O passado é um componente existencial importante, né? A gente entende o que é, muitas vezes, pelo passado, a gente entende quem somos, né? Produz identidade, portanto, a partir do passado, e eu não estou falando de um passado como aquele lugar, né, o que já não é mais, mas precisamente o passado que a gente carrega com a gente, né? Um passado que a gente perlabora e que transforma em algo diferente, em que incorpora na nossa existência. Então, em 2013 parecia existir uma certa demanda de passado, porque o que acontece em 2013 de alguma maneira esvazia a nossa capacidade de interpretar o mundo sob aqueles mesmos parâmetros que a gente vinha interpretando até agora. E eu estou falando aqui num contexto muito, eu acredito, circunscrito ao Brasil, né? Mas é um movimento global, só que no Brasil em 2013 2013 é uma marca importante. E eu queria responder a isso, quer dizer, eu queria de alguma maneira produzir um passado prático, um passado vivo, um passado útil, um passado que explicasse alguma coisa pra gente do que estava acontecendo. Por isso que eu recuei para essa ideia da tristeza histórica, que é o centro do ensaio histórico do Paulo Prado, né? Então, o título da dissertação, que também virou o título do livro também, foi recentemente publicada por uma editora pequena aqui que trabalha sobretudo com volumes acadêmicos aqui do Espírito Santo mesmo, né? da Serra, que é o Mil Fontes, um aviso de tempestade. E de alguma maneira o título tem muito a ver não só com a obra do Paulo Prado, que o Mário de Andrade caracteriza como um aviso de tempestade, né? Na verdade, não nessas palavras exatamente, mas mais ou menos isso. E o aviso da tempestade que parece se anunciar agora no nosso horizonte, né? E que começou a se formar, talvez, ali em 2013, sabe? Se anunciou pela primeira vez em 2013. Então, eu acho que é por esse caminho aí que vai. Maravilha. O que eu ia te perguntar sobre algumas das bases aí que pra gente poder falar desse texto, desse ensaio, a gente precisa de fazer uma longa introdução, que é o que você faz na sua dissertação. Afinal de contas, você toma esse cuidado de ter uma longa introdução para entender como que os processos de construção do moderno brasileiro, eles são específicos. Para a gente poder, inclusive, fazer uma crítica ou uma análise de um ensaio como esse em comparativo com as demais produções daquilo que a gente entende como a nossa modernidade ou como o nosso vanguardismo, a gente precisaria fazer ter um olhar mais cuidadoso com esses conceitos. E que são conceitos que nem sempre a gente está habituado, a não ser que sejam pessoas que possam receber esses pêsames pelo doutorado, como você. talvez elas não se questionem um pouco disso, usem essas palavras no cotidiano com uma outra significação. Então eu te perguntaria, pediria para você falar mais especificamente sobre what the fuck is modernismo e ser moderno. Bem, essas coisas são super conectadas de um ponto de vista assim. A gente só consegue entender modernismo em cima de uma determinada ideia do que é a modernidade, ou de uma determinada ideia do que foi o processo efetivo de conformação, talvez, ou consubstanciamento, não sei se isso existe, da modernidade, né? Modernização, que a gente chama. Primeiro, a maior parte das pessoas carrega uma ideia do que é modernismo no singular, né? E capitalizado. Modernismo com M maiúsculo. E quando a gente fala modernismo, as pessoas imediatamente lembram da Semana de 22, né? Da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu no começo do ano de 1922 em São Paulo. Curiosamente, o Paulo Prado a obra dele, inclusive, foi muito interpretada a partir dessa importância que o Henrique Gay, um estudioso, chama de sociológica do Paulo Prado. A importância que ele teve para o movimento em si. Ele foi a figura por trás do financiamento e da organização da Semana de Arte Moderna, né? Ele foi o principal nome. No entanto, alguns textos mais tardios, e aqui já é um longo parêntese, mas alguns textos mais tardios do Mário de Andrade, da década de 40, de 1943, 1945, todos chamam muita atenção para o papel do trabalho intelectual do Paulo Prado mesmo para conformação dessa estética modernista ou desse cânone modernista brasileiro, né? Mas as pessoas têm essa ideia de modernismo no Brasil. A palavra modernismo significa vanguarda. Vanguarda moderna, artística, sobretudo. Isso não acontece em outras línguas, né? El modernismo, em espanhol, significa algo antes das vanguardas. Uma coisa que acontece antes das vanguardas. A mesma coisa para o inglês, para a língua inglesa e para a língua francesa. Modernismo não é imediatamente identificado com vanguarda, né? E no Brasil isso acontece. Isso acontece porque até mais ou menos 1917, textos de alguns críticos literários, que nem o José Veríssimo, que é talvez o mais importante da primeira metade do século, já apontam para uma definição de modernismo ligada ao cientificismo, fin de siècle, do fim do século XIX, para evolucionismo, para Spencer, Darwin, Taine, Renan, esses caras que são intelectuais, tanto ingleses quanto franceses, sobretudo, e que estão produzindo um pensamento evolucionista, cientificista e por aí vai. Então, o modernismo no Brasil tem essa conotação vulgar, por assim dizer. Acontece que a partir de 1922, os intelectuais ligados à Semana de Arte Moderna de 22 começam a empreender um processo de construção de uma memória do que foi o movimento modernista. E tem um trabalho muito bom do Daniel Faria, que é um professor da UNB, que se chama O Mito Modernista, que chama atenção justamente para a maneira como esses intelectuais, sobretudo o Mário de Andrade e o Menotti Delpicchia, construíram um mito modernista de como se o modernismo, esse de 22, da vanguarda, né, fosse um evento que funda uma nova quadra de civilização, né, que faz com que o Brasil se liberte de uma série de arcaísmos culturais, por assim dizer, né, encontre-se a si mesmo por meio da representação artística. Então, essa é a ideia de modernismo que as pessoas geralmente têm. Modernismo, como eu trato no trabalho, já é um pouco diferente. É uma ideia mais abrangente e que eu busco em alguns outros autores, e aí eu cito alguns exemplos, o Antoine Compagnon, o Marshall Berman, o Gumbrecht. Todos esses autores trabalham com uma ideia de modernismo como reação. Modernismo como uma reação, uma tentativa de representar e, portanto, agir sobre a modernização ou, num sentido mais amplo, a modernidade, né? E o que é essa modernização? O que é essa modernidade? É, sobretudo, acho que falar de modernização é mais simples do que falar de modernidade. A gente pode se ater, portanto, à modernização, mas o processo é um conjunto de processos históricos, né? De eventos históricos. A transição de uma cidade, de uma sociedade que é majoritariamente rural para uma sociedade que passa a ser majoritariamente urbana, a industrialização, o crescimento populacional vertiginoso, né? várias dessas coisas. Acompanhando esse processo, que é um processo de modernização tecnológica, a gente tem um processo de degradação das condições de vida, assim. Então, a gente pode falar dentro da literatura marxista se fala da formação do lumpenproletariado, né? de um proletariado que vive em situação de miséria, do sofrimento provocado pela modernização em si, pela máquina, do afastamento do ser humano em relação à natureza, do afastamento dos seres humanos entre si, né? Entre eles. Então, assim, não que eu não seja um ser humano, né? Mas entre nós, não sei. Eu vou deixar no ar esse negócio sobre ser um ser humano ou não. Mas o que eu entendo por modernismo, portanto, de uma maneira muito simplificada, são essas reações à modernidade e à modernização. São quando alguns intelectuais, sobretudo, mas não só intelectuais, primeiro os intelectuais, mas depois essa linguagem começa a se rotinizar numa espécie de, do que a gente pode chamar de linguagem modernista, né? Isso no Brasil, na primeira década do século XX, começam a reagir à modernidade. A gente tem alguns exemplos interessantes, assim, além dos intelectuais, que enfim, são muitos, né? E no cânone ocidental a gente geralmente atribui isso ao romantismo ou o modernismo propriamente dito ao Charles Baudelaire. No Brasil a gente tem exemplos interessantes, por exemplo, de sambas modernistas, né? Ou de contos modernistas, que são muito anteriores a 22. A gente tem alguns sambas que não são anteriores, são ali mais ou menos entre 24 e 22, que estão sempre falando da condição do trabalhador, de como o trabalho é uma labuta, de como a máquina veio de alguma maneira tentar padronizar e universalizar o trabalho e racionalizar o trabalho, né? A racionalização do tempo. Em 1928, curiosamente, a gente tem um episódio em que começa uma campanha forte no Brasil para que a gente comece a aderir a esses tratados internacionais de tempo, de hora, sabe? De fusos horários, que era uma coisa ainda muito difusa no país. E tudo isso encontra uma certa resistência da população, né? De uma maneira geral, e as pessoas também tendem a tentar ilustrar o avesso desse processo de modernização, que os iluministas viam de maneira muito otimista, né? O progresso técnico é o progresso da sociedade, é o aumento da nossa liberdade, por aí vai. Então o modernismo é uma espécie de reação a isso, da maneira como eu leio. Um outro caso interessante é um conto, eu não me lembro agora o ano, do Lima Barreto, sobre uma mulher que se apaixona por um carro. Né? Eu depois posso procurar certinho o nome desse conto, eu esqueci agora. Mas ela descreve todo o romance que ela mantém com um homem que a sustenta, por assim dizer. E ela não suporta o cara, mas ela continua com ele porque ela é apaixonada pelo carro. Então quando ela vê o chofer chegando com o carro, ela fica extasiada de um ponto de vista não só estético, mas também sexual. Né? E isso é uma maneira que o Lima Barreto parece encontrar de ironizar essa alteração na sensibilidade que acontece com a rotinização de uma espécie de linguagem modernista. Acho que, para citar um último exemplo, a própria valoração positiva que a gente dá à ideia de moderno, tal coisa é muito moderna, esse celular é muito moderno, que é uma coisa que talvez a gente não fale, mas os nossos pais, né, definitivamente falam, né? Tal coisa é moderna, quer dizer, tal coisa é boa, porque ela é moderna. É mesmo um legado do que eu chamaria de modernismo, ou uma espécie de sobra dessa linguagem modernista que ainda está muito entre nós, né? De valorizar o presente e de criticar, de alguma maneira, também reagir ao que há de ruim nesse processo de modernização, né? De modernização física. Dá pra entender o que eu estou dizendo? É muita birutice. Não, dá pra entender. Eu tô pensando um monte de coisa enquanto você falava aqui. Agora, no final, principalmente uma diferenciação que eu acho muito interessante que você faz, que pode significar, inclusive, uma das contradições aí do... Tá integrado nos paradoxos do modernistas, né? Uhum. Que é essa coisa entre o moderno e o vanguardista. Sim. O moderno como aquela coisa que é do seu tempo, e o vanguardista como essa coisa quase premonitória, essa coisa de não sou do meu tempo, estou à frente do meu tempo, sim, ter sim. Essa postura, e que aqui no Brasil toma áreas um tanto diferentes assim, do que a gente está acostumado a ver até tradicionalmente na história da arte, se a gente passar pelo surgimento dos modernismos na arte ainda no século XIX francês, com o próprio Baudelaire, com aquela disputa entre neoclássicos e românticos, e depois com o realismo, que aqui no Brasil não vai funcionar tão bem assim, né? A gente tem algumas fases do modernismo que você pontua também no seu texto, e que eu acrescentaria alguns pontos agora na sua fala até para dar continuidade, que talvez algumas especificidades que a gente tem aí da passagem do século XIX para o século XX no Brasil, uma grande reforma nas nossas academias também, Academia de Belas Artes, ela passa por uma reforma educacional pelo Rodolfo Amoedo, Rodolfo Bernardelli, que vão trazer um peso maior para o que se produz aqui com foco no Brasil e que dá margem para uma revalorização de arte popular, de culturas populares, que elas ficavam de fora da nossa academia. Eu percebo que isso atinge outras áreas do conhecimento também, que vai das artes plásticas, as teorias e também a música. Pensar que Chiquinha Gonzaga ela começa a produzir com essa inspiração popular ali na passagem para o século XX e que não deixa de se relacionar com essa migração das populações rurais para os centros urbanos e trazer essa cultura popular para os centros urbanos, que dá uma adensada e cria outros tipos de reação também, que você também comenta do movimento higienista e como que isso vai reverberar nas produções críticas daquele período, né? Então a gente tem uma série de fatores aí que vai fazer com que as vanguardas brasileiras elas tenham uma postura muito própria, assim. Gosto sempre de lembrar desse momento de passagem entre uma primeira fase ali do nosso modernismo nas artes, que começaria com a reforma da nossa Academia de Belas Artes e chega até a primeira exposição da Anita Malfatti, que recebe aquela crítica um pouco vexaminosa do Lobato, que vai reverberar nos intelectuais de São Paulo, principalmente, vai fazer com que algumas figuras que elas de início não se conheciam pessoalmente, não tinham alguns pontos de ligação, não eram tão entrosadas, elas comecem a se armar e a fazer uma postura do contra, que vai resultar, é um dos caminhos que resulta na Semana de 22, mas como você bem disse, isso resulta na nossa narrativa histórica em apagar algumas outras vertentes vanguardistas que a gente tem que não pensavam ou não produziam a partir de tamanha influência europeia como era aquela aristocracia que formula a Semana de Arte Moderna de 22, né? Lembrar que eram aristocratas, estavam sempre em viagem para a Europa e trazem essas vertentes europeias para cá. Então, se a gente tem ali um primeiro momento de revalorização da cultura popular, num segundo momento a gente tem uma tentativa de tornar essa cultura brasileira representada, uma tentativa de representar essa cultura brasileira de uma maneira um pouco mais pontual ou específica, que pode ser entendido como essa busca pela brasilidade. E na continuidade, a pergunta que eu te faço é isso, assim, sobre a brasilidade. Primeiro, se o Brasil ele está realmente sempre atrasado, se a nossa modernização é atrasada e, por princípio, a nossa modernidade ela vai ter essa sensação, esse clima de atraso também, e se nesse momento ali de construção das nossas vanguardas, se existia a possibilidade, se a gente realmente chegou a uma brasilidade, se é possível, existe um ser brasileiro que a gente possa defender? Eu acho, assim, Rodrigo, essa pergunta, curiosamente, ela vai mais no sentido das perguntas que se desdobram, talvez, do meu trabalho e que eu fiz na dissertação e que eu pretendo desenvolver agora no doutorado, né? Eu acho que o Brasil está sempre atrasado, a primeira pergunta. Eu respondo de maneira simples, mas que talvez demande algum tipo de explicação. Ele está atrasado ou não está atrasado dependendo da régua que a gente usa para medir esse atraso, né? E a questão toda, o que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente importou uma régua, a gente não importou só um modelo de modernização. A gente não importou só junto com a ideia de que modernizar-se é fazer estrada férrea, é praticar esporte, é linguagem da ação, é cidade, sabe? A modernidade está toda ligada a esses locais. A gente traz também um modelo do que é ser moderno. E esse modelo também é europeu, né? O que significa que a gente está colocando uma régua europeia em cima da nossa realidade, que é uma realidade bem diferente da do centro do Ocidente, por assim dizer, né? Nós somos um país que está nas margens desse sistema que a gente pode chamar de capitalista, mas, ou desse mundo, para falar de um ponto de vista mais cultural, né? Desse mundo ocidental, e que não parece... Assim, existem duas maneiras de encarar a nossa condição periférica, por assim dizer, né? No mundo ocidental. A primeira é que aqui acontece todo o lado ruim, né? E aí é uma tese talvez um pouco mais desenvolvimentista. Aqui acontece... A parte ruim do colonialismo fica toda com a gente, a parte boa do colonialismo acontece com eles. E a outra parte é que de alguma maneira é uma outra face dessa mesma leitura, é que aqui o nosso desenvolvimento, a nossa modernização sempre vai ser insuficiente. Ela sempre vai ser menor, ou sempre, a gente vai sempre estar atrás do centro do Ocidente, que nesse momento era sobretudo a Europa, ainda de um ponto de vista cultural, né? Então, a minha resposta para a pergunta, o Brasil está sempre atrasado, é o Brasil está atrasado se a gente continuar usando a régua europeia, né? Eu não gosto da ideia de que o Brasil esteja atrasado, né? Eu não acho que passa por aí. Eu acho que existem certas especificidades que dizem respeito à nossa experiência histórica, e que elas levam a esse diagnóstico de atraso, né? A essa percepção de que a gente está atrasado. E aí eu caminho, portanto, para a resposta do que seria a brasilidade, né? A brasilidade é, antes de mais nada, uma ficção. No sentido... Eu não falo nem no sentido pejorativo aqui, né? Ela é uma ficção no sentido que a teoria literária da estética da recepção, o Yaus, o Iser, trabalham. Ela é uma realização de um imaginário e uma irrealização de um real, né? Ela está ali, ela mostra para a gente um conjunto de possibilidades do que podemos ser. A brasilidade, na minha leitura, para esses autores, seria justamente a tensão entre a tentativa de fazer do Brasil um país mais moderno, segundo os parâmetros europeus, e o que essa ideia encontra quando ela tenta ser aplicada aqui, que é o atraso, o arcaísmo, né? Então, o que é a brasilidade? A brasilidade é precisamente para uma longa geração, assim, para grande sorte de intelectuais, não vou falar nenhuma geração, são várias gerações de intelectuais, a tensão entre arcaico e moderno. Como que isso aparece nas obras, geralmente, né? No Sérgio Buarque de Holanda, isso aparece como a cordialidade. A cordialidade seria a confusão entre o arcaico, que é a esfera do privado, a esfera familiar, e o público, que é a esfera racionalizada. E aí o Sérgio Buarque está pensando dentro de uma matriz weberiana e por aí vai. O que, que é a brasilidade, segundo o Paulo Prado, que é o objeto do meu trabalho de dissertação e que é o que a gente mais deve falar daqui para frente, eu imagino. Mas é precisamente a tensão entre uma forma, que é a forma europeia, que é o romantismo, para ele, o romantismo é uma forma europeia, e o que a gente encontra aqui, o que sobra do nosso processo histórico, que é a tristeza histórica. E, enfim, os efeitos disso são nefastos na leitura do Paulo Prado. Mas a questão, o que importa é que a brasilidade é isso, uma espécie de ficção que vários intelectuais, e não só intelectuais, mas vários intelectuais, sobretudo, vão produzindo ao longo da nossa história, a partir do momento que o Brasil é Brasil, né? Entendido como Brasil, e que vai mudando ao longo do tempo também, mas que foi, a maior parte do tempo, a tensão entre o arcaico e o moderno, né? Sob várias formas, geralmente expressa em binômios, do tipo público e privado, litoral e sertão, localismo e cosmopolitismo, e em uma ideia, a ideia de cordialidade, a ideia de patriarcalismo, a ideia de patrimonialismo, a ideia de tristeza histórica, a ideia de sentido da colonização no Caio Prado Júnior. Então a gente tem várias possibilidades de entender o que é a brasilidade, todas elas remontando a essa tensão fundamental. Agora, eu concordo com isso, eu não vou dizer que eu concordo com isso, eu tenho mais uma relação de analista com isso, assim, não analista, tipo psicanalista, mas de produzir uma análise. Eu estou mais preocupado em entender o que isso significa para a gente. Essa chave de leitura da realidade, da tensão entre o arcaico e o moderno, o que isso significa para a gente? E é justamente o que eu pretendo explorar mais para frente no doutorado, a partir de um estudo da consciência histórica e da maneira como a gente percebe o tempo e das narrativas que se desdobram disso e por aí vai. Mas fundamentalmente é isso. O Brasil está sempre atrasado, depende da régua. Mas para a régua que era importada naquele momento, estava atrasado. Justamente porque a característica que nos faz brasileiros, né, a nossa brasilidade é a tensão entre o arcaico e o moderno, é a tensão entre o que estava aqui e resiste à tentativa de modernização e a tentativa de modernização. Essa tensão que produz o que é ser brasileiro. Antes da gente entrar na sua dissertação propriamente dita, assim, quando eu estava na metade da leitura, eu me questionei sobre isso. Será que, além de não saber se você é humano ou não é humano, você também poderia ser uma espécie muito específica de bacalhau que pratica o MLC, o Mergulho Livre no Chorume, que é uma casta aí de pessoas que têm essa capacidade de se dedicar à leitura de alguns textos conservadores, de se aproximar de alguns discursos um pouco complexos de entender na nossa época e retirar alguma análise daquilo. Assim. Porque eu tenho muitos amigos que são. que é uma coisa muito difícil de se fazer, pensando até nesse processo de transição seu de pesquisa, né, da história inglesa para a história do Brasil, no momento em que você começa a perceber essas mudanças de clima mundial, né? E pensando nesse ensaio, assim, para a gente já fechar essa parte, depois direcionar mais especificamente para o seu objeto de estudo, eu tenho muitos receios, muitos pés atrás ali com as vanguardas brasileiras entre a década de 20 e o final da década de 40, por algumas conexões políticas, alguma defesa de algumas ideias um pouco obscuras também. Uma delas envolve isso que você deu uma destrinchada para a gente agora, que é essa ficção da brasilidade, assim. Eu percebo um risco em se dar um grande peso para essa construção de um ser nacional, que na época estava muito em voga. Você tem na época a procura de um ser nacional na Itália, no México, na Alemanha também, e essa procura de um ser nacional, ela inclui e exclui outros modos de ser também, outras espécies de representação. E não sei se é só uma percepção minha, mas para mim as coisas elas começam a se repetir um pouco, e não sei se a gente deixou passar da nossa narrativa um tratamento mais cuidadoso com o que foi pensado, escrito, com as ideias que circulavam ali entre a década de 20 e o final da década de 40. Mas agora a gente tem novamente aí uma tentativa de tentar construir um ser estadunidense, um ser brasileiro, um ser boliviano, e o resultado disso pode ser, e em alguns casos já é, uma espécie de nacionalismo totalitário ou ultranacionalismo. Não sei se você enxerga essa relação, se você acha que ela é evitável ou inevitável a partir da leitura que você fez daqueles processos ali. Eu acho... Eu tenho uma certa desconfiança com o nacionalismo de toda a ordem, assim, sabe, Rodrigo? Agora, tem um estudo do Antônio Arnone Prado, que é muito bom, que é o Itinerário de uma Falsa Vanguarda, que fala justamente sobre a parte conservadora, a maneira como os caras mais conservadores se apropriaram dessa mesma retórica vanguardista. E aí, talvez, o ponto mais alto e que gera todos os frutos depois do que seria, de fato, uma vanguarda conservadora no Brasil seria o Elísio de Carvalho. Curiosamente, tem esse sobrenome aí, né? Mas... E que é muito interessante para a gente entender a complexidade do que foram as experiências de vanguardas modernistas no Brasil. É evidente para quem tenha feito um pouco de estudo, eu acho que a gente estuda isso também no ensino médio, em aulas de literatura e tal, como existe uma conexão entre grupos que compuseram os quadros ali da Semana de 22 e que depois se desdobraram em grupos ultranacionalistas. E aí tem um intelectual, que não é um intelectual de grande expressão de um ponto de vista intelectual, mas que foi capaz de congregar toda essa tópica para poder sustentar um projeto integralista, que é o Plínio Salgado. Mas a gente também tem outros intelectuais que foram ligados, por exemplo, à ditadura varguista, que nem o Cassiano Ricardo. E mais para frente, já em 41, em 42, já no final do Estado Novo Varguista, uma ditadura, efetivamente, né? A gente também tem caras como o Rosário Fusco, né? Que talvez seja mais importante ainda, porque ele de alguma maneira consegue traduzir na página de uma série de periódicos financiados pelo governo varguista uma ideia, uma justificativa para o Estado totalitário a partir do cânone de reinterpretação da historiografia literária produzido pelo modernismo vanguardista. Agora, eu acho que o que há de mais perigoso em alguns autores que notoriamente não são totalitários, né, e nem são nacionalistas no sentido estrito, e muito longe ainda de serem ufanistas, né, como Mário de Andrade, né, ou o próprio Oswaldo de Andrade, que é um autor que eu gosto muito, ou Paulo Prado, o que eles produzem de mais perigoso, na minha opinião, é uma ideia de ser intelectual como algo superior, assim, como se eles tivessem que tutorar a nação, sabe? Que é uma mesma ideia que os nossos militares têm, por exemplo, ou a nossa classe política tem, de que o nosso povo não sabe decidir, que o nosso povo não se entende, de que o nosso povo, sabe? Nosso povo é ignorante e a gente tem que pensar para eles, a gente tem que governar para eles, a gente tem que fazer tudo para eles. Isso é muito perigoso. Agora, voltando um pouco para aquela ideia da tensão entre o arcaico e o moderno, existe um outro perigo, e é uma coisa que eu quero investigar, e eu não sei ainda se é bem isso. E eu vou ter que ir bem longe agora para poder tentar explicar isso. Tem um teórico da história, a gente pode dizer um filósofo da história alemão, que se chama Kozelek, Reinhard Kozelek, que é um dos responsáveis por tornar palatável um pouco do que a gente chamaria, eu vou ser hermético, mas eu tento me explicar, ontologia do tempo, a gente chamaria de ontologia do tempo heideggeriana. Né? O Heidegger Todo mundo já deve ter ouvido pelo menos falar no nome feio dele, um filósofo, talvez o grande filósofo do século XX, que foi responsável numa obra dele chamada Ser e Tempo por repensar o que é o tempo, se distanciando de uma tradição platônica e também de Santo Agostinho, né, aristotélica e de Santo Agostinho. E pensar o tempo muito mais como temporalidade interna, como a nossa, o tempo histórico como a nossa percepção do tempo, e como a tensão entre o campo do passado, não daquele passado localizado, um passado que está lá para ser visitado, nem nada disso, mas o passado que a gente carrega com a gente, né, que eu falei no começo da nossa conversa, que ele chama de historicidade, e a nossa projeção para o futuro, a futuridade. O Kozelek traduz esse pensamento super complexo do Heidegger para duas categorias, que ele chama de espaço de experiência e horizonte de expectativa. Seria a maneira, o passado que a gente carrega com a gente, a experiência, e a maneira como a gente modula essa experiência passada em expectativas futuras, para o futuro, que é o horizonte de expectativa. Alguns estudiosos sobre o pensamento, sobre a intelectualidade brasileira, a história das ideias no Brasil, né, e na América Latina, identificam que a gente experiencia aqui no Brasil uma abertura para o tempo moderno, para uma percepção de tempo moderna já no começo do século XIX. O que é uma percepção moderna do tempo? É uma percepção linear do tempo, progressiva do tempo, né, de que o passado é completamente diferente do futuro, que existe um sentido suspenso que regula esse processo histórico, que a gente pode chamar vulgarmente de progresso, né, o progresso, e que toda experiência que a gente tem no mundo é uma experiência nova. Isso daí seria uma experiência moderna do tempo, coisa que chama de experiência moderna do tempo. E essa experiência moderna do tempo, ela se manifesta, de acordo com Kozelek, que é um historiador dos conceitos, num conceito fundamental que é o conceito de história, Geschichte no alemão, que inclusive na língua alemã vai se gradualmente deixando de usar o termo Historie, em grego, que era pluralizável para Historien, né, para se utilizar um termo que é singular, que é Geschichte, história. Beleza, a gente experiencia essa abertura para o tempo moderno no começo do século XIX, mas a gente não vive nenhum processo radical de modernização. O Brasil continuava lentamente, né, vivendo o seu fenômeno histórico de maneira profundamente lenta, num mundo majoritariamente rural, arcaico, monárquico, né? A gente vive a maior parte do século XIX sob o Império. E a gente só vai, de fato, experienciar um processo de modernização, ou seja, de aceleração do tempo histórico, de aceleração da percepção do tempo, de descolamento da experiência e da expectativa, no final do século XIX. Diferente do caso de vários países do centro da Europa, que vê esses processos acontecendo de maneira concomitante. A abertura para a experiência moderna do tempo e a experiência moderna do tempo ela mesma, a modernização. No Brasil existe um lapso. E para mim esse lapso, né, entre o momento que a gente se abre para a experiência moderna do tempo e o momento que a gente de fato vive um processo de aceleração da vida no mundo, é o que produz a nossa especificidade em relação à nossa relação com o tempo, que se manifesta no conceito de formação. Então esse é o tema do meu doutorado, que é uma grande bagunça, é hermético, mas eu vou tentar explicar o porquê que eu estou falando disso tudo. Eu estou falando disso tudo porque na ideia de que o que nós somos é uma tensão, uma espécie de ponto tensionado entre uma tentativa de ser moderno e uma realidade que freia essa tentativa de ser moderno, ela tende a nos provocar uma espécie de desesperança. Acho que é impossível que a gente realmente seja um país, por exemplo, em que as relações sociais sejam racionalizadas, plenamente democrático, um país que seja efetivamente independente, não dependente politicamente ou financeiramente de grandes forças, né, internacionais, de que a gente seja um país igualitário, esse tipo de coisa. Por quê? Porque por mais que a gente tente ser esse país, existem forças que freiam isso. No fundo dessa ideia, me parece correr uma ideia, uma lição política de que a gente deve se conformar em ser o que a gente é, sabe? Porque a gente é isso. Tá bom a gente ser isso. Isso é o que a gente tem para oferecer para o mundo. Essa é a nossa brasilidade. Então, eu espero que eu tenha conseguido me fazer minimamente claro, mas eu acho que os dois perigos que essa vanguarda modernista oferece para a gente, né, são esses. Além dessa possibilidade de descambar no nacionalismo totalitário, que é uma coisa, inclusive, sobre a qual o Sérgio Buarque de Holanda fala no último capítulo do Raízes do Brasil. Mas, primeiro, um elitismo intelectual, a ideia de que a população brasileira tem que ser tutorada. E, segundo, uma leitura da realidade, uma chave de interpretação do que é o Brasil, que aponta para a apatia, que diz para a gente fundamentalmente que a gente não pode fazer revolução, por exemplo. Porque se a gente fizer revolução, vai dar errado. A gente vai acabar sendo um país mais arcaico do que a gente já é. Então, acho que esse que é o grande perigo que as vanguardas nos legaram. E essa ideia da formação, né, da formação como centro, como conceito que expressa a nossa compreensão do tempo, a nossa experiência do tempo no Brasil, é uma ideia que é hegemônica pelo menos desde o final do século XIX até mais ou menos 1970, e até hoje é o que a gente aprende na escola. Os nossos livros didáticos são todos baseados em Sérgio Buarque de Holanda, em Gilberto Freire e em Caio Prado Júnior até hoje. E esses três caras estão pensando mais ou menos nesses termos, de que o Brasil é um país tensionado entre arcaico e moderno, e eu acho que os efeitos disso podem ser perigosos. Eu não tenho certeza, mas podem ser perigosos. Foi uma boa resposta para a gente fechar essa primeira parte. E agora a gente entrar diretamente assim na sua dissertação, no seu objeto. E tem alguns pontos aqui que eles até já se linkam com algumas coisas que você falou agora, né? E que provavelmente a gente já vai fazer essas conexões de imediato. Mas antes, para quem vai estar perdido nessa história, e provavelmente não serão poucos, eu me lembro de que... Não existe, não tem como haver uma doutrinação nas escolas. Mas se existisse uma doutrinação nas escolas, ela teria sido muito mal feita também no sentido de retirar alguns textos que talvez a gente devesse ter lido, uhum. Tanto no ensino básico quanto nas graduações também. E tem alguns textos que eles eram comentados, mas não indicados. Então aqui, sim, pelo menos na minha experiência, tem um desses casos, assim. É um conjunto de textos aí que eles são comentados. Olha, isso existe, mas não vale a pena ler, não. Isso aqui não vale a pena ler, não. E fica de lado, pelo menos não se torna tão conhecido, né? Se torna quase um estudo de nicho. Então eu acredito que a maioria dos ouvintes não conheça esse ensaio, não conheça o autor. E antes de começar a comentar o que está dentro desse ensaio, eu queria que você dissesse quem é o nosso Paulo Prado no rolê da história brasileira. De maneira muito resumida, Paulo Prado era fundamentalmente um cafeicultor, antes de qualquer outra coisa. Veio de uma família muito famosa, que era um Silva Prado, foi a família que mais enriqueceu durante o segundo reinado, né, no final do século XIX, com o cultivo de café no interior de São Paulo. E o pai dele, inclusive, o conselheiro Antônio Prado, era um conselheiro imperial e que depois foi o primeiro prefeito da cidade de São Paulo e fundador do Partido Republicano Paulista, que é um dos principais partidos políticos do começo do nosso regime republicano, os primeiros 41 anos, né? Depois, inclusive, funda a oposição, o Partido Democrático em São Paulo, se distancia do PRP, funda o Partido Democrático em 1926, e é um dos principais articulistas da Aliança Liberal que vai levar o golpe de 30 e colocar o Getúlio Vargas no poder. O Paulo Prado não era um cara distanciado da família, do contrário, ele a maior parte da vida administrou os negócios da família, era um cafeicultor, participou ao longo de toda a Primeira República, mas também dentro do governo Vargas, até a morte dele no começo da década de 40, de sistemáticas queimas de café. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que uma das estratégias para valorizar artificialmente o preço do café no Brasil era queimar sacas de café. O governo comprava o café e queimava para que o valor do café no mercado internacional aumentasse. E ainda é uma prática agora, mas ela tem umas outras características. Hoje em dia é acidente. É um galpão que pega fogo, ninguém sabe o que aconteceu. Foi uma guimba de cigarros, os bombeiros ainda estão investigando. São caminhões de tomate que eles aparecem no meio da estrada. Então, acho que essa é uma prática de contenção de crise, tentativa de manutenção de lucro. Ela continua assim, só que um pouco mais encoberta, né? Sim, a questão toda é que existia um grande... Um parêntese rápido, na Primeira República existia uma estratégia para fazer isso, né? Porque o governo precisava de dinheiro para comprar sacas de café e queimar sacas de café. E de onde eles tiravam esse dinheiro? Eles tiravam dinheiro de crédito de outros países, de bancos internacionais. Então, de alguma maneira, a política de valorização artificial do café por meio da queima valorizava, dava dinheiro, não era para não era nem para o governo em si, era muito mais um favor prestado às agências de crédito estrangeiras, nos bancos, né? Não eram agências, mas os bancos estrangeiros, e aos cafeicultores, né? Efetivamente. E é uma prática que continua governo Vargas adentro, tanto período constitucional quanto período ditatorial. Vargas vai seguir com as queimas de café, apesar das pessoas geralmente dizerem que o Vargas é um anti-oligarca, né? Que ele veio para romper com a ordem da Primeira República, mas enfim. Isso é uma conversa para outra hora, eu acho. De todo modo, o Paulo Prado, portanto, era um cara muito envolvido nisso. Na política institucional, ele nasceu pouco depois da metade do século XIX e já um jovem adulto foi para Paris. Passou quase 10 anos em Paris, entre 1891, se não me engano, e o comecinho do século XX. Voltou de lá, fez muitos contatos, né? Conheceu muitos dos artistas que naquele momento já começavam a germinar as vanguardas europeias e também se apaixonou por arte moderna, por assim dizer, por vanguardas modernas, e começou a estimular isso no Brasil efetivamente, a financiar exposições, a financiar artistas, e isso culmina num jantar, num salão. Eu não sei se era na casa dele, eu não me lembro agora. Tem uma série da Globo, uma minissérie que se chama Um Só Coração, que inclusive retrata esse momento. Eu não sei se com muita fidelidade, mas retrata. A esposa dele, a Marinette, que era francesa, supostamente teria dado a ideia ao Mário de Andrade de elaborar uma... de fazer uma Semana da Arte, como se fazia em Paris. E aí eles organizaram a Semana de Arte Moderna. Então ele tem uma importância sociológica e muito importante. O Retrato do Brasil é um ensaio de 28, né? Foi escrito em 26, publicado em 28, e é um dos únicos dois livros que o Paulo Prado publicou durante a vida. Ele já era um senhor de idade quando publicou o Retrato do Brasil, eu acho que já tinha passado dos 50 anos, e ele é um ensaio interessante, né? Um ensaio muito interessante porque ele não é um ensaio só histórico, ele é um pouco antropológico, ele é um pouco psicológico também, e faz parte muito desse conjunto de ensaístas, de ensaios produzidos por ensaístas no Brasil na virada do século XIX para o XX, e que é um regime de produção de narrativas historiográficas muito pouco disciplinado, por assim dizer, que não respeita muito bem os limites da disciplina. E a gente tem a tríade clássica de ensaio, que eu já até mencionei aqui, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, e o Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, que seguem mais ou menos a mesma linha. Né? Seguem mais ou menos a mesma linha. Então, ao pegar o Retrato do Brasil, você pode esperar isso. Pode esperar um ensaio muito bem escrito e que tem uma tese ali. Ele tem uma tese sobre o que é ser brasileiro. Né? O livro se chama O Retrato do Brasil, um ensaio sobre a tristeza brasileira. E a tese do Paulo Prado pode ser resumida de maneira muito simples. Os colonizadores vieram para o Brasil, colonizadores que eram portugueses, homens que ele chama de renascentistas, e que significam na narrativa do Paulo Prado, indivíduos que tinham acabado de se livrar do fardo de viver numa sociedade pesada, medieval, né, regrada, moralmente, né, muito exigente, e que queriam agora, nesse momento, realizar todos aqueles impulsos, e eu vou já dizer que impulsos são esses, que eles não podiam realizar antes. E onde que eles vão realizar isso? Em que lugar privilegiado? No novo mundo, né? Nesse local paradisíaco que foi encontrado, e onde eles poderiam dar vazão, portanto, a esses desejos. Esses desejos eram dois desejos pecaminosos, de acordo com Paulo Prado. Eu não sei se ele chega a utilizar essa palavra, eu acho que não, mas ele divide o livro justamente num esquema que ajuda a gente a entender a lógica da tese dele, né? Que é uma coisa que já está presente, por exemplo, na Estética da Vida do Graça-Aranha, que é de 7 anos antes, salvo engano. Esses motivos pecaminosos eram a cobiça e a luxúria. Os colonizadores vieram para o Brasil. Eles queriam enriquecer muito rápido. E como que eles queriam enriquecer? Achando ouro. E eles queriam também, sem meias palavras, fuder. Eles queriam transar. Eles queriam prazer sexual. E eles encontraram a possibilidade de realizar isso aqui. É um livro profundamente marcado pelo sexismo de época. Ele está falando de indivíduos que são sobretudo homens. As mulheres aparecem de fato de maneira muito acessória no livro, e aparecem justamente nessas relações sexuais. Primeiro a permissividade das índias, e depois a passividade das negras, dão condições para que esses indivíduos, esses colonizadores, se realizem também sexualmente, né? Essa busca pelo ouro, motivada pela cobiça, é levada a cabo por quase 200 anos antes que se encontre efetivamente o ouro, e de acordo com Paulo Prado, isso teria sido algo muito cansativo, né? Cansativo, marcado por muita frustração, e que isso teria enfraquecido os ânimos desse povo que se forma a partir do processo colonizador. Por outro lado, o Paulo Prado recorre a um adágio médico do Galeno de Pérgamo, salvo engano, que diz, após o coito, não vou falar em latim aqui porque eu não falo latim, mas após o coito o animal é triste, menos o galo que canta. Né? Então, se a cobiça cansou os colonizadores, cansou o povo brasileiro, que herdou esse cansaço, essa frustração, a luxúria teria cansado, mas exaurido o povo brasileiro da sua força sexual, quase, né? Entristecido ele, pois após o coito o animal é triste, menos o galo que canta, né? Então é mais ou menos isso. O povo brasileiro, ele herda essa apatia, né? E essa apatia é o que o Paulo Prado chama de tristeza, que é o terceiro capítulo. Então, o primeiro capítulo, cobiça; segundo capítulo, luxúria; terceiro capítulo, a tristeza, ou luxúria e cobiça invertido, já não me lembro mais. E o quarto capítulo, romantismo, que seria o momento no qual essas ideias europeias chegam no Brasil e aqui aprofundam a nossa tristeza, né, e a nossa apatia. E um último capítulo, que não é bem um capítulo, que é um pós-scriptum, que o Paulo Prado meio que amarra a discussão no que isso significa para o Brasil naquele momento, em 1928. Né? Mas é isso, fundamentalmente, o retrato do Brasil, e essa é, de maneira simplificada, a tese da tristeza histórica do Paulo Prado. A tristeza, portanto, não é uma simples tristeza, não é o povo brasileiro está triste, a gente fica no cantinho chorando e tal. Não. Essa tristeza é uma tristeza muito parecida com o que a gente chamaria filosoficamente de melancolia, sobretudo dentro de uma tradição mais freudiana, uma melancolia que nos deixa apático, que nos deixa inerte, que faz com que o brasileiro não faça nada. E existem várias faces disso, né? A preguiça, a doença, a assídia, né? Mesmo na tradição cristã, que eu acredito que o Paulo Prado mobiliza, a tristia, a assédia, todas essas figuras religiosas que inclusive compõem os cinco pecados capitais. Né? Um dos pecados hoje em dia é a preguiça, né? E a preguiça já tinha sido antes a melancolia, já tinha sido a assídia, já tinha sido a tristeza. Isso é muito interessante para a gente entender exatamente o que é essa tristeza histórica que o Paulo Prado diz, que é uma característica nossa. Caboclo não tem tristeza, ai, ai, meu bem. São traços da natureza, ai, ai, meu bem. Faz da manhã poesia, do dia uma sinfonia, da tarde rude harmonia, da noite rica alegria. Faz da manhã poesia, do dia uma sinfonia, da tarde rude harmonia, da noite rica alegria. Ai, como é bom o luar do meu sertão. Ai, como é. Tem uma coisa que à medida que eu lia, e desprendido também do papel que você tem que exercer ali, que é um papel de historiador, era quase inevitável não fazer algumas relações e também aquela coisa de se sentir ofendido com o texto, né? Que muitas vezes acontece. Aí uma dessas coisas a pensar era na fala do nosso vice-presidente, né? Que vira essa pergunta. Então, também, Paulo Prado, nós herdamos a indolência dos índios e a malandragem dos negros, e pensando nesse nós como mestiço, porque parece que o Paulo Prado tem uma questão ali muito específica com os mestiços também, que me lembrava o primeiro Jeca Tatu do Lobato também. Sim, Sabe, sim. o mestiço, essa figura que ela não faz, essa figura que ela é a negativação ali do brasileiro, é aquilo que para a gente crescer, para a gente progredir, a gente deveria expurgar. E aí, quando você pensa no mestiço, e você pensa em expurgar o mestiço, você também pensa em expurgar a mistura, né? Em dizer que a mistura ela produz isso, e como que essa mistura foi feita, que é um pouco do que você comentou agora também. Todo esse processo de colonização, ele teria sido feito em cima de alguns males. Esse mal da seduzente dos trópicos, essa ganância que fica muito conhecida como febre do ouro também, e que ela Sim. parece retornar É, em diversos sim e momentos, mas sim, eu para só. responder as duas perguntas. Agora, desdobrando as perguntas. Na cabeça do nosso vice-presidente, a questão é muito mais simples, no entanto, do que na cabeça do Paulo Prado, que pode ser um moralista, pode ser um conservador, como na minha leitura é, mas é um pouco mais sofisticado intelectualmente do que o nosso vice-presidente eleito, né? Nosso vice-presidente eleito acredita que é uma coisa bem hereditária, bem reta, né? A indolência dos índios, a preguiça dos índios a gente herda diretamente, a malandragem dos negros a gente herda diretamente, porque o negro é malandro e o índio é preguiçoso. Na cabeça do vice-presidente é isso. E que é muito parecido com os eugenistas dos quais o Paulo Prado discordava no começo do século. O Paulo Prado já vê a questão das raças e da confluência das raças, ou do que a gente pode chamar de tese das três raças, que é uma das teses para explicar o que seria o povo brasileiro, né? Muito famosa, que é o povo brasileiro é a confluência entre, digo, é a mistura do branco, do índio e do negro. Isso é uma tese que está lá no Como se deve escrever a história do Brasil, do Fom Márcios, de 1838, 39. O Paulo Prado vê de uma maneira muito diferente. Ele já não vê o negro como essencialmente sendo alguma coisa. Ele fala que todos os povos em seus ambientes normais, eles são saudáveis, eles são bons, eles são potentes, eles são fortes, né? Só que um negro tirado da África e colocado numa situação de escravidão torna-se um elemento de corrupção. Né? E ele não está falando que é curioso, porque isso é uma coisa que deve ser matizada. Eu não estou defendendo o Paulo Prado aqui, não. Ele evidentemente é racista, mas é interessante pensar como a escravidão é um elemento de corrupção de uma sociedade e não o negro, né? Na leitura do Paulo Prado. E eu acho que então o que a gente tem em comparação ao panorama da época, matizando, portanto, a posição do Paulo Prado, é uma espécie de racismo do começo do século XIX, bem soft, assim. O Mourão é bem pior do que ele, de quase 90 anos depois agora, né? A obra fez 90 anos. Então, 90 anos depois, o Mourão é muito, muito pior. Mas, sim, então a primeira resposta é essa. Agora eu esqueci a segunda pergunta, porque eu falo demais, Rodrigo. Você pode me lembrar qual era a segunda pergunta, se você lembrar também? Não, a primeira pergunta era em cima disso realmente, e ela continua direcionando para o mestiço, assim, porque ele tem Ah, uma, sim. parece que ele tem uma questão específica com o Tem. mestiço, e que me pareceu que espelha um pouco, claro, da época, e me lembrou o próprio Jeca Tatu do Lobato, assim, Tem, sabe, sim. desse mestiço preguiçoso, que ele seria o ponto negativo da brasilidade. Sim, eu acho que é certeiro. A pergunta é certeira porque é exatamente isso, assim. Na minha leitura, tem um preconceito grande em relação ao mestiço no Paulo Prado, e que ele herda de leituras que ele faz de eugenistas de outros países, alemães e sul-africanos, né, que veem o mestiço como intelectualmente plenamente capaz, assim, nada, não tem nenhuma inferioridade intelectual em relação às outras raças, mas que seria mais fraco, fisicamente mais fraco, mais sujeito à doença, né? Uma taxa de mortalidade mais alta, como se a não pureza da raça fosse um fator de enfraquecimento físico. Eu acho que isso existe no retrato do Brasil. É diferente, por exemplo, de textos como A História da Literatura Brasileira do Silvio Romero, de 1888, portanto, de 40 anos antes do texto do Paulo Prado, que vem o mestiço de maneira muito positiva. Então isso é, realmente demanda uma análise mais matizada, mas eu concordo que existe uma forte negatividade na ideia de mestiçagem no Retrato do Brasil. E quanto ao Jeca Tatu, curiosamente é um personagem que o Paulo Prado conhecia bem, ele era amigo pessoal do Monteiro Lobato e um leitor muito ávido, e que é um personagem marcado também pela apatia, né? Um personagem marcado pela apatia da doença física mesmo, que é uma coisa que o Paulo Prado considera muito plausível, né? Um mestiço é mais suscetível à doença mesmo. E não só ele, assim, a gente pode pensar também no Macunaíma, por exemplo, do Mário de Andrade, né? O mote Ai que Preguiça, que é o Macunaíma dizendo que está duplamente acometido por uma preguiça, né? Visto que na língua brasílica, ai que é preguiça, então é preguiça, ai que preguiça, é a mesma, me parece ser a mesma apatia, a mesma fraqueza que o Paulo Prado retrata no Retrato do Brasil, que o Jeca Tatu também expressa, né? Que o Monteiro Lobato expressa por meio do Jeca Tatu. Evidentemente, o Macunaíma já era preguiçoso, e a primeira coisa que ele fala, né? Ai, que preguiça. Quando era apenas um índio retinto, preto retinto, às margens do Irarucuera, lá onde ele nasce. Mas à medida que ele vai também transitando, e portanto vai se tornando mestiço, porque isso acontece, né, na trama do Macunaíma, ele também vai, ele continua reproduzindo a preguiça, né? Então, isso é uma coisa interessante também para a gente pensar o significado dessa tristeza histórica do Paulo Prado. Ela me parece muito mais próxima da preguiça do Macunaíma e da apatia por conta da doença do Jeca Tatu do que efetivamente de uma tristeza simplesmente de ordem sentimental, afetiva. Eu tô triste porque alguma coisa ruim me aconteceu, sabe? É uma apatia, uma assídia. Até você já comenta do Macunaíma, eu fico até tentado a entrar na questão da espacialidade, né? Uhum. Questão geográfica aí, mas eu não vou entrar nisso porque não dá tempo da gente comentar tudo numa conversa. Eu vou pro outro lado primeiro agora, que é pensando nessa relação. Ele era amigo do Monteiro Lobato e acho engraçado que... Então são duas figuras que elas têm ali na sua obra um quê de se desculpar também logo de imediato pelo aquilo que escreveu, ou tentar encontrar alguns erros naquilo que havia escrito, né? Sim. O Lobato ele tenta se corrigir depois com a criação do Jeca Tatuzinho, que é uma filho do Jeca Tatu, que ele vai fazer uma grande propaganda da modernização e pró-movimento higienista, uhum, nas cidades, e se torna livro didático, inclusive, né? E com uma declarada intenção de rever aquela postura que ele havia colocado anos antes com o Jeca Tatu. E o Paulo Prado ele tem aí um ponto similar no pós-scriptum do ensaio, que é já de ensaio, você coloca bem, ele é escrito em 1926 e publicado em 28, né? Sim. Então, esses são 2 anos de digestão, e nessa digestão, o próprio Paulo Prado ele percebe que você tem alguns fios soltos ali que eles poderiam gerar uma interpretação muito equivocada, e ele tenta já se blindar dessa interpretação e colocar alguns outros pontos no pós-scriptum. Sim, sim. E o que eu acho que diferencia um pouco, diferencia bastante o ensaio de outros ensaios ou de outras tentativas de construir uma hereditariedade aí do povo brasileiro, né? Mas eu, apesar de ler o seu trabalho, eu não li uns trechos do ensaio, mas o pós-scriptum é um que eu não passei realmente os olhos, assim. Você comenta que ele é mais extenso até do que o terceiro capítulo, né? Sim, sim. Então parece que essa preocupação ainda era maior. Havia tantos pontos assim que ele precisaria se desculpar ou que ele precisaria rever. Essa é uma das porções. São como se fossem duas porções do pós-scriptum, né? Ele talvez possa ser dividido em três ou quatro partes. Eu diria mais que o Paulo Prado... isso pode ser uma interpretação um pouco forçosa da obra. Se algum especialista me ouvir falando isso, talvez fique um pouco desconfiado, mas me parece que ele dedica um capítulo, ele vai dedicando um capítulo como se fosse para cada época, né? Me parece que o Brasil Colônia está contemplado nos 3 primeiros capítulos, na cobiça, na luxúria e na tristeza. O Brasil Império está contemplado no capítulo sobre o romantismo, que é o mais curto. E o Postscriptum parece tentar dar conta de questões do século XX, que o Paulo Prado vivia naquele momento. É uma tentativa dele, eu acho que a maior contribuição, na realidade, do Postscriptum para a obra é a tentativa do Paulo Prado de aplicar isso na realidade. Quer dizer, ele identificou, ele diagnosticou que o nosso mal de formação é a nossa tristeza histórica. Como que isso se manifesta na realidade? Então, acho que o Postscriptum é fundamentalmente isso. Mas sim, uma boa parte do texto é dedicada a parar arestas, por assim dizer. E muita gente leu esse livro antes dele ser publicado efetivamente, né? O próprio Mário de Andrade tinha uma correspondência muito, muito rica com o Paulo Prado. Ambos trocaram cartas no período em que o Paulo Prado estava escrevendo O Retrato do Brasil e o Mário de Andrade estava escrevendo Macunaíma. Eu concordo, acho que eu concordo. Eu só acho que o Lobato é um cara mais ligado a um projeto. Ele de fato me parece abraçar esse projeto de modernidade europeu, sabe, sob parâmetros europeus, profundamente racionalista, muito ligado às inovações científicas daquele momento no qual ele via possibilidade de fato modernizar o Brasil, né? Enquanto o Paulo Prado me parece um cara mais ligado a questões culturais, um pouco mais sensível, leitor de Freud, leitor de Nietzsche, e portanto um pouco talvez menos rígido na sua posição em relação a fazer essas meia-culpas e incorporar discursos mais progressistas, por assim dizer. Sabe? O Lobato é uma figura bem estranha, por assim dizer. Eu não sei muito bem explicar o Lobato. Eu estou com um colega de laboratório que, sobre alguma maneira, está sobre a minha tutoria, sobre a minha orientação, estudando Monteiro Lobato, e a gente sempre tem dificuldade em caracterizar um pouco o Monteiro Lobato. Assim, ele parece ser uma figura meio bem intencionada, mas por caminhos muito, muito estranhos, assim, sabe? Para mim, o Lobato, ele parece muito aquela... quer muitas vezes ter opinião sobre tudo e ele não se preocupa em apagar tweets antigos. Sim. Então, você pegar os tweets antigos do Lobato, dá muita merda. Aí você vai pegando os tweets mais recentes dele e você fala, cara, isso é o... vira um youtuber progressista, assim. Sou muito estranho, sabe? É o Felipe Neto do... É o Felipe Neto, exatamente, o Felipe Neto do modernismo. Começou criticando todo mundo, né? É. E agora tá aí. Ai, como é bom o luar do meu sertão. Ai, como é bom o luar do meu sertão. Se escurece nos olhos, deixa o clarão. Se escurece nos olhos, deixa o clarão. No terreno econômico eu darei o berro de independência ou morte, promovendo a exportação do nosso principal produto, o azeite de Dendê. Vamos temperar o Brasil com azeite de Dendê e pra frentemente vamos temperar o mundo, e o mundo mais uma vez vai se curvar ante o Brasil quando provar do nosso acarajé, do nosso vatapá e do nosso caruru. Vamos acarajézar a América, vamos vatapazar a Europa. E pensando nisso, meu coração verde amarelecido, nada de braçada no mar das ufanias, mormentemente considerando que isso representa mais divisas para o nosso país, o equilibrismo da nossa balança de pagamento e, quiçá, a salvação da nossa muito amada e assazmente endividada pátria. Tá bom, Gordon, vai entupir o mundo de acarajé, mas eu quero saber o problema do petróleo. Como é que o senhor resolve o problema do petróleo? Eu já criei a Petropira, que é para explorar o petróleo de Sucupira. Embora mente esses retaguardistas, esses retrogradistas, esses corujistas digam que não existe petróleo aqui em Sucupira, mas nós vamos assinar um contrato de risco com a Petrobras. Desses em que o risco é todo dela e o petróleo é nosso, e vamos provar o contrário. O senhor é mesmo um otimista, um homem que acredita na sua terra, não é? Claro que eu acredito na minha terra. Eu adoro a minha terra. Eu me ufano da minha terra. Eu sou um ufanista. E não é um mal ufanismo dizer que nela pode dar petróleo, né? Porque se ela dá tudo, por que não haveria de dar petróleo, ok? Né? Por falar em malufanismo, Claudio, o senhor deve ter ouvido falar em nepotismo também, né? Só, mas eu não sou um nepote. Mas é uma aposta. Tá. Eu já gosto de usar. Eu já vi dizer que o senhor nomeou vários parentes seus para cargos públicos. É verdade, mano? Ó, gente, são cargos de confiança. E se a gente não tiver confiança nos parentes, em quem vamos ter confiança, né? Coronel! Agora pensando na dessa separação ali do ensaio, né? Então um dos capítulos o Paulo Prado ele vai promover uma espécie de crítica a um tipo, alguns tipos de romantismo, e você esboça ali também algumas pontuações sobre esses tipos de romantismo, até chegar a essa construção de um tipo de romantismo político brasileiro, verborrágico também. Então, a verborragia do Odorico Paraguaçu seria o ponto mais alto do romantismo político brasileiro, seja lá o que seja isso? Eu acredito que sim, eu acredito que é uma boa representação. Eu não tinha pensado nele, eu geralmente penso no próprio Macunaíma, né? Tem um capítulo do Macunaíma, que é a Carta para as Encambiabas, que o Macunaíma ele manda uma carta para as Índias, né? Ele vira o imperador do Mato Virgem, depois que ele se relaciona com a Si, enfim, mitologia macunaímica aí. Não sei se eu... Eu não vou poder ficar aqui narrando o Macunaíma inteiro, mas... de maneira muito rápida, o Macunaíma se relaciona com a Mãe do Mato, a Si, que é uma entidade. Ela morre junto com o filho da união dos dois, né? E deixa ele um Uiractã, que é um amuleto. Ele pede um Uiractã e vai para São Paulo atrás desse amuleto, justamente por isso que ele vai para São Paulo, né? Quando ele está em São Paulo, ele fica sem dinheiro. Ele precisa de dinheiro, portanto, ele manda uma carta para as Índias. As Índias, as Amazonas, né? Que eram súditas da Si, Mãe do Mato, com qual ele se casou. Não sei se efetivamente se casa, mas se une. A carta é interessante porque ela é escrita toda num tom profundamente formal, né, num português que o Macunaíma não tinha utilizado até então, em momento nenhum, que não é a língua dele, efetivamente. E o Mário de Andrade mostra isso pra gente porque ele faz um uso completamente inapropriado dos termos formais, sabe? É um texto escrito numa linguagem cifrada, mas caricaturalmente. Assim, tá tudo sendo usado de maneira muito incorreta. Né? E para agregar a isso que o Mário de Andrade faz, o Macunaíma também tá pedindo dinheiro para comer lagosta e pagar a prostituta. Então é engraçado que ele use um tom tão formal para mandar para as Índias Amazonas uma carta pedindo dinheiro para comer lagosta e pagar por serviços de prostitutas. E eu acho que é uma boa representação do que seria esse romantismo político, né? Que é uma categoria que o Paulo Prado tira de um texto sobre retórica parlamentar do Silvio Romero, de 1883. Importa, eu acho, para que a gente entenda a conexão da minha preocupação entre a tensão entre modernismo e romantismo na obra do Paulo Prado, com o que eu venho dizendo antes, que o romantismo é uma espécie de potencializador do nosso arcaísmo. O problema do romantismo do Paulo Prado é esse. É que o romantismo, na tentativa de encontrar a brasilidade, na tentativa de ser esse movimento que rompe uma nova quadra de civilização, que faz com que a realidade nacional e a consciência sobre a realidade nacional se encontrem, ele falha, ele só aprofunda a nossa tristeza histórica. E o modernismo seria, portanto, o momento na nossa história cultural, na nossa história intelectual, que isso acontece efetivamente. Então, o que eu acredito que está acontecendo aí é uma puxada de sardinha. O Paulo Prado está falando, olha, esse negócio aqui do qual eu fiz parte, o movimento modernista, foi quem finalmente conseguiu aproximar a realidade e consciências nacionais. O romantismo só aprofundou. Portanto, eu acho que essa leitura do romantismo do Paulo Prado remonta mais uma vez a dinâmica entre arcaico e moderno. Mais do que isso, também tem uma função política muito importante, de justificar o modernismo de um ponto de vista político, né? Dentro da dinâmica da vida artística, cultural, intelectual no Brasil. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz no Cruzeiro do Sul. me abrigo pela voz das cascatas, bravias dos ventos e mares vibrando no azul. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul. No fundo do Mato Virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que... Pronto! Nasceu! É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Puxa, que menino feio, danado! Ah, já também não é nenhuma beleza, não! Chora não, irmãozinho! Chora não! Feiura não é documento! Que nome? Ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com Má. Tem Macina. Macunaíma! Herói da nossa gente! Foi assim, no lugar chamado Pai da Tocandeira, Brasil, que nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Macunaíma passou mais de 6 anos não falando. O divertimento dele era decepar a cabeça de Saúva. Ficava pelos cantos espiando o trabalho dos outros, principalmente dos manos que tinha. Manabe, Javelinho e Jiguê na força do homem. Tá gostoso, coração, tá? Você não fala, menino? Ai, que preguiça. Perfeito. Tô olhando aqui, a gente consegue... Eu não vou entrar nessa... naquelas categorias de formação e de mal formado, não, apesar de achar aquilo interessante pra gente até dar alguns conceitos, né, mais fundamentais aí pra quem for ler o ensaio, mas não vai dar tempo de a gente falar disso. Essa é uma das partes que acho que eu mais queria falar, assim, porque eu acho ela muito didática, sabe? A gente compreender pra historiografia essas ideias de formação e civilização. Talvez um outro momento a gente consiga te chamar de novo para a gente falar sobre isso, sobre isso, assim, sabe? Bases da historiografia. Então, já pulando para a terceira parte aqui, a pergunta mais direta, assim, que é um pouco formal também, aí não sei se é uma pergunta agradável também, mas qual é a real influência do Retrato do Brasil na historiografia da história do Brasil? O Retrato não é um livro, hoje, importante de um ponto de vista estritamente prático, assim. Tanto que foi esquecido, virtualmente esquecido, e recentemente tem sido relembrado. Apesar de eu fazer parte dessa onda de rememoração da obra do Paulo Prado, eu não faço a menor ideia do porquê isso exatamente. Eu arrisco dizer que tem alguma coisa a ver com aquele mesmo clima que me fez ir para a obra do Paulo Prado, né? Mas a influência do Retrato do Brasil na historiografia é forte. É forte, ele está citado em... Eu sempre remonto a essa tríade de grandes ensaios brasileiros, o Raízes do Brasil, está lá citado, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Está lá citado. Ele está citado no Casagrande Senzala do Gilberto Freire, e, por sinal, parece influenciar bastante o Casagrande Senzala do Gilberto Freire. E não está citado no Formação do Brasil Contemporâneo do Caio Prado Júnior, mas ele era tio do Caio Prado Júnior, né? Paulo Prado é tio do Caio Prado Júnior. Então, e eles trocavam muitas cartas de teor intelectual, então... Eu acredito que haja uma influência desse pensamento, que é uma espécie de modernismo moralista, né, do Paulo Prado, em muita coisa na nossa historiografia. Eu teria que, de fato, mapear um pouco mais dessa influência a longo prazo. O que eu faço na dissertação é mais um estudo de recepção imediata da obra, e que foi uma recepção muito dividida, né? A maior parte dos intérpretes que resenhistas, né, que dos leitores que receberam mal o Retrato do Brasil, são aqueles que dizem que o Retrato do Brasil é um livro que fala sobre a tristeza do brasileiro, mas o brasileiro não é um povo triste, o brasileiro é um povo feliz, pô. O Brasil é o país do carnaval, entendeu? O povo brasileiro pode até ser sofrido, e é mais ou menos a ideia que a gente tem até hoje, né? Que o povo brasileiro pode até ser sofrido, mas ele não é triste, ele é feliz. Ele encontra a felicidade na frugalidade, na pobreza, nas condições, sabe? O que é uma... enfim, eu não vou nem comentar isso, mas de todo modo é curioso ver como destoa o Retrato do Brasil também nesse sentido, né? Por oferecer uma ideia oposta a essa ideia da alegria histórica brasileira, né? Como se fosse um povo muito alegre, que é dessa alegria justamente da malemolência, da malandragem, da indolência, né? É uma das facetas da nossa formação histórica. Mas respondendo... Portanto, para sumarizar, é um livro muito importante. Ele influencia os principais clássicos do nosso cânone historiográfico, mas ele é gradativamente esquecido ao longo do tempo, talvez por ser um livro muito paulista, né? Fala muito de São Paulo, de uma perspectiva muito paulista, que faz muito sentido na década de 20, mas que não faz muito sentido a partir do momento que São Paulo vira uma potência, a locomotiva do Brasil, né? É isso, é até voltar agora, que eu tinha colocado lá atrás, mas já ia pular, mas já que surgiu a oportunidade, que é uma coisa que me parece também que toda essa crítica ao mestiço e também essa construção de formação do Brasil, ela me parece muito ligada a algum tipo de relação mal resolvida ali dos paulistas com a sua tradição dos bandeirantes e que os paulistas parecem sempre querer retomar, sabe? Me parece que há um amálgama ali de ideias que elas vão desde da valorização dos bandeirantes, ultravalorização dos bandeirantes, até a tentativa de separação de São Paulo do restante do país, né? Do São Paulo, meu país, e que reflete no modo como a gente tenta encontrar centros para o desenvolvimento da história do Brasil à medida que a gente tenta contar essa história, né? Eu não sei se eu estou certo nessa percepção, mas me parece que a maioria desses discursos ali traz um pouco disso, tem um pouco dessa relação mal resolvida do paulista, e que ela se evidencia muito na era Vargas, principalmente na primeira era Vargas. Eu acredito que eu já citei um trabalho até no começo da nossa conversa, e é bom citar ele de novo porque isso fica muito claro no trabalho do Daniel Faria, né, um mito modernista, que é a tese dele. Fica realmente muito claro a maneira como, num determinado momento, vários intelectuais paulistas, num momento em que os paulistas tentam tomar para si uma certa primazia na narrativa da história brasileira, né? A gente está falando da década de 20, momento em que existe um projeto do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo para fazer com que São Paulo seja o centro das narrativas sobre a história do Brasil. Até o momento era o Rio de Janeiro, né? Eles se incomodavam muito com isso, porque São Paulo na década de 20 já é uma cidade gigantesca, né? Para os parâmetros do Brasil. Essa elite cafeicultora, ali agremiada em volta do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, tenta mudar, portanto, os rumos da historiografia nacional. Isso acontece concomitantemente à fundação de uma narrativa mitológica, quase, ou inaugural, que valoriza a Semana de Arte Moderna e o modernismo paulista como o suprassumo da nossa produção cultural, e na qual o bandeirante opera como uma metáfora muito importante daqueles que entram e desbravam a mata, né? Os corajosos, que têm essa veia, eu vou utilizar agora uma palavra terrível, empreendedora, né? De pegar o facão mesmo e sair limpando a mata, e entrando na mata e encontrar lá o que há de precioso nesse país. E a ideia é mais ou menos essa que os modernistas chamam para si também, e que está no ensaio do Paulo Prado, que é um ensaio modernista, e que é um ensaio ligado aos esforços de trazer São Paulo para o centro da narrativa da história brasileira. Então, sim, tá ali. Eu não sei quão mal resolvido isso é. Me parece até que agora isso é mal resolvido, mas que por muito tempo os paulistas não tinham problema nenhum em se filiarem aos bandeirantes, né? Como esses representantes de uma espécie de empreendedorismo, né? Força que leva o Brasil para frente, que abre os sertões brasileiros e por aí vai. Então vamos ir para a parte final aqui agora. Sim. A gente dá uma fechada nisso, né? Que é você Se você puder indicar alguns conteúdos para quem quiser se aproximar dessa, tanto dessa temática quanto de uma compreensão ali dos processos de construção da modernidade no Brasil. E você já pode aproveitar também aí para fazer alguma outra indicação cultural, alguma sugestão que você queira, mais livre também. Você pode ficar à vontade e passar, se quiser passar um recado para os ouvintes, onde as pessoas conseguem te encontrar, qual arroba seguir, para qual e-mail mandar perguntas e mimos. Pô, vamos lá então. Que conteúdo? Eu curiosamente, eu já tinha acesso à pauta, mas eu não parei para pensar no que eu diria nessa parte. E eu tenho que pensar nas coisas que são um pouco menos herméticas, eu acho. Agora, teve um livro que eu li, um livro maravilhoso que eu li recentemente e que eu recomendo para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre o pensamento social brasileiro e como essa ideia de modernidade é importante, né? Como a ideia de modernismo e essa tensão entre o arcaico e o moderno. Curiosamente, ele é um ensaio sobre futebol. Se chama O Veneno Remédio. Um texto do José Miguel Wisnik, que talvez você já tenha ouvido falar, que é músico também, foi professor de literatura na USP. Eu acho que o Wisnik é muito, muito legal. Outra coisa, deixa eu ver. Eu acho que sobre pensamento social brasileiro, o Wisnik, talvez o Signo de Desterro, do Pedro Meira Monteiro. E leiam os clássicos. Eu acho que é importante a gente ler esses textos mesmo, que são os textos fundamentais, canônicos do pensamento social brasileiro. Eles, curiosamente, ainda têm muita coisa para nos dizer hoje, ou pelo menos a gente consegue identificar neles certos aspectos que a gente quer renegar na nossa interpretação sobre o Brasil, porque podem ser perigosos, como a gente já discutiu aqui. Antes. Eu não sei se eu tenho nenhuma indicação cultural, não. Eu vi recentemente Sabrina, tá na Netflix, se vocês quiserem ver. Divertido. É teen, né? Mas é gore também. E tem Suruba de Bruxo. Suruba de Bruxo é um negócio bom, né? Pô, a gente assistiu, eu gostei, cara. Achei a produção visual muito boa também. Muito bonito, muito bonito. A série é bonita. E é tipo ver a Hermione do Harry Potter como protagonista, porque a menina é a cara dela, assim, tá? Sim, a cara dela. Eu concordo. Por outro lado, eu prefiro os bruxinhos Harry Potter, porque os bruxinhos Harry Potter, eles são mais ativos. Esses daí só ficam fazendo, falando latim, entendeu? Eu não gosto de latim, pra começar. Mas trepam mais, assim. Isso é verdade, isso é uma parte. A minha única coisa que eu sinto falta, sempre senti falta em Harry Potter, é sexo. Tem pouco sexo em Harry Potter. É verdade. Então, J.K. Rowling, se você está ouvindo a gente, mais sexo nos próximos Harry Potters. O que mais? Ah, sim. Poxa, deixa eu te cortar para te dar uma indicação. Cara. Diga. Cortar, já que tá aqui. Para você voltar a ouvir podcast, assim, eu sempre dou essa sugestão, assim, de converso com as pessoas, estou virando quase chato. As pessoas falam, alguém passando na rua, nossa, magia, eu paro a pessoa, vem cá, você tem que ouvir esse programa. que é o Café Seletor, cara. Café Seletor. Procura o podcast Café Seletor, é de umas minas muito massa, que elas pegam figuras históricas, assim, às vezes figuras históricas esquecidas, às vezes muito conhecidas, elas passam um pouco da biografia e depois elas discutem a partir da biografia da pessoa para qual casa de Hogwarts essa pessoa iria. Muito bom. E vira um debate muito intenso, cara, porque você tenta pegar as principais características da história e da personalidade da pessoa e às vezes deduzir alguma coisa e as participantes lá, né? Elas, tipo, cada uma de uma casa diferente, então elas fazem um fuzuê muito bacana. Muito bom, muito bom. Eu já abri aqui. Eu tô com benzina no meião e Café Seletor aberto aqui. Então recomendo aí, porque eu confio na palavra do Rodrigo, Café Seletor e benzina no meião, já que eu tenho que recomendar alguma coisa. E mais, recomendo também que vocês comprem o texto da minha dissertação. Saiu por uma editora, como eu disse aqui, do Estado, da Serra. É Mil Fontes, e que se chama Um Alerta de Tempestade, Modernismo e Romantismo no Retrato do Brasil, ou Romantismo e Modernismo no Retrato do Brasil, eu não sei o nome do meu próprio trabalho. E vocês não vão me ajudar, eu já ganhei a minha cota, entendeu? Já dei livro para todo mundo, mas eu vou ficar muito feliz se tiver gente lendo o trabalho aí. O trabalho não é tão hermético quanto a fala, eu acho. Porque eu acho que a gente foi um pouquinho mais longe aqui. Mas é isso, espero que... Que seja legal aí, que tenha sido legal a experiência de ouvir, se você ouviu até o final. cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. Olá, Tia Poço. Aqui é a Fabiana Pedroni. E após ouvir as gravações, a conversa do Rodrigo e do Hugo, eu fiquei eufórica, muito eufórica, e dormi. Pelo amor, não riam de mim e do meu cochilinho de 15 minutos, mas foi bem como eu me senti ao trabalhar com o assunto. Não é que a conversa gere sono, óbvio que não, até porque quem me escuta chegou até o final e talvez sobreviva a mim. Mas é um assunto pesado, é uma tensão pesada que consome a nossa energia. Trazer o passado que fingimos estar tão distante para perto faz a discussão fluir melhor, mas ao mesmo tempo reforça um cansaço. Não é fácil perceber que o passado tão distante se aproxima e nos engole quando observamos e discutimos as ideias de alguns documentos. O esforço que o Hugo faz em produzir, como ele diz, um passado útil que nos ajude a entender o que acontece depois de 2013 no Brasil, sobretudo, nos faz repensar em muitas concepções de passado que construímos até o momento e como que muitas delas passam pelo conservadorismo, mesmo quando ainda temos enraizado uma noção de progresso e revolução, principalmente no caso ali do modernismo. E foi justamente essa tensão que não me permitiu começar a falar e me exigiu um pequeno sono, né? Afinal, também é férias e voltar-me a essa conversa traz as tensões de professora tona e não tem nem 4 dias que eu estou de férias. Então é realmente difícil lidar com esses assuntos, é uma tensão humana. Bom, das vezes, por exemplo, o que me fez pensar a respeito, né, dessas falas foi principalmente das vezes que eu dei a disciplina de História da Arte 2, que vai desde a produção renascentista até ali o século XVIII, e de uma aula em específico que os alunos mais se envolviam. Isso eu observei de modo muito repetido, e que é uma aula em que a gente trabalha a gravura do Albert Durer, a Melancolia, Melancolia 1. É uma gravura em metal que traz uma personificação da melancolia, uma imagem pensativa do gênio feminino alado, que está sentado, com a mão no queixo, né, aquela figura do pensador, rodeado ali por símbolos da busca do conhecimento, da ciência, da matemática, da filosofia, da geometria, da carpintaria e por aí vai. Mas que mesmo com tudo ali disponível e com as asas, ela é uma figura que não voa, ela permanece sentada e pensativa. Esses símbolos do intelecto que estão dispostos ali ao redor dessa personificação da melancolia, essa melancolia não parece dar importância a esses símbolos de fato, mas antes ela parece se interrogar de uma real utilidade desses símbolos. Ela se interroga, ela pensa. Claro, vamos aqui nos ater demais sobre uma obra que não vem historicamente ao caso, mas sim ao que ela repercute ainda hoje, né? Essa diferença de postura dos alunos durante essa aula é uma coisa que me chama muita atenção, né? Diferente de outras aulas, realmente é desproporcionalmente ali, sabe, pensando em questões de participação. Quando a gente pensa o contexto dessa imagem, naquela época ali do início do século XVI, ela era uma imagem representativa de uma cultura em que o desenvolvimento do conhecimento era promissor, mas extremamente confuso, em que a gente tinha astronomia misturado à astrologia, à matemática, à numerologia, por exemplo. E hoje, bem, os discursos dos alunos iam muito para essa tensão entre nossa, temos várias ferramentas disponíveis, várias coisas a conhecer, quanta coisa a construir, tudo está mudando tão rápido, mas tá, como é que se usa essa porra? O que a gente vai fazer? Sabe, essa tensão dos questionamentos. E nos vários comentários que a imagem repercutia como uma estranha empatia que ela gerava nos alunos por esse sentimento melancólico, eles pensavam, se olhavam, e a aula ela se estendia mais do que geralmente outras aulas se estendiam, e ela acabava e todos saíam correndo para almoçar. Na próxima aula ninguém lembrava sobre o assunto, sabe, como se zerasse. O sentimento que essa aula em geral me dava era parecido com o que me fez tirar ali o meu cochilinho antes de articular essa fala. Não é fácil lidar com situações que são conflitantes. Vimos de modo mais evidente uma melancolia que ela se apresenta como uma doença, que ela é paralisante, debilitante, que leva à perda da força física, mas que, por um outro lado, ela também é uma potência criativa, que pensa, que é uma emergência de pensamento, de reflexão. A dificuldade maior era a de lidar com essas tensões, pensando não só em uma interpretação da imagem da Melancolia 1 do Dürer, mas como essa interpretação gerava uma empatia dos alunos, um envolvimento e um esforço por interpretá-la a partir de vivências que são atuais, quase como uma porta de entrada para outras discussões, que eles pareciam estar ali, sabe, engasgados. Seja da exigência do dia a dia, do famoso casa-trabalho, seja do próprio ambiente acadêmico, os desafios que muitas vezes culminavam em depressão e outras doenças. A discussão a respeito do tempo, de como o vivenciamos e como ele é necessário para o agenciamento da vida, além da questão da tristeza e da melancolia, são dois pontos que particularmente me atraíram muito no trabalho do Hugo, porque a todo momento estamos lidando com essas várias articulações do passado para compreender questões que são tão complexas e atuais. Aqui eu cito uma parte do artigo do Hugo que foi publicado na revista Ágora. Eu vou deixar o link na descrição, que tem o título Cultura, Civilização e Mal-Estar, as Possibilidades Esplengerianas de Macunaíma e do Retrato do Brasil, em que Hugo diz assim, abre citação, a melancolia é um estado psíquico, não meramente um sentimento ou uma postura com a qual se encara o mundo. Caracteriza-se pela morosidade, indisposição e imobilidade. Paulo Prado não é nem único nem original em identificar traços melancólicos no povo brasileiro. A preguiça é uma das faces da melancolia, e o Jeca Tatu de Monteiro Lobato e mesmo Macunaíma de Mário de Andrade são retratos de um povo brasileiro indisposto, preguiçoso. Fecha citação. Como diz Rodrigo, é difícil às vezes lidar com um texto que nos ofende, mas eu não tive como não rir das situações em que a melancolia era o nosso principal ponto de conversa em aula. E o resultado era uma discussão efusiva, cheia de energia, risos e conflitantemente melancólica. Muito do que gira em torno ainda das discussões nas aulas de História da Arte é regado ao estado de melancolia. Eu sei que, obviamente, este não é espaço do Não Pode Chorar, um extra do Não Pode Tocar, mas talvez até gere uma fala, um só para falar ali especificamente de melancolia. Bom, voltando, essa melancolia, a meu ver, ela parece se ligar a uma desesperança gerada, segundo Hugo, a um lapso entre a abertura da experiência moderna do tempo no Brasil, já no século XIX, e a vivência dessa aceleração da experiência do tempo, da modernização, bem posterior. Esse lapso, né? É uma desesperança que ela é tão atual que ela nos ataca em vários sentidos. E, novamente, não é fácil lidar com o assunto, ainda mais nas férias, momento ápice de fugas. Isso me lembra também de uma palestra que eu assisti em abril de 2013 no seminário Modernidade Latina, os italianos e os centros do modernismo latino-americano. Isso, era esse o título do seminário, que foi realizado no MAC-USP e que contou com uma fala bem interessante da Vanessa Bortolucci, que é doutora em História Social pela Unicamp. A sua fala era sobre comunicação gráfica futurista e reflexos no Brasil, sobre uma renovação da tipografia. E, para além dessa questão da tipografia e da comunicação gráfica em si, futurista, eu lembro-me muito claramente de um compartilhamento mais íntimo que ela fez sobre como é difícil pesquisar produções que lidam com textos que são mais conservadores e ditatoriais. Como que se confunde questionamento histórico e estudo histórico mesmo, e digamos com algo bem banal como um elogio ou algo assim, né? Porque ela abordava esses conflitos entre um discurso do progresso revolucionário, modernista, mas que revelava uma postura extremamente conservadora, vide o manifesto futurista. É difícil lidar com essas produções ainda hoje, né? Há um... dentro do discurso, não sei exatamente no campo de história, mas muito no campo da história da arte, um receio por uma produção que ela se liga a um estado ditatorial. Quando passamos de um discurso idealizado de modernismo revolucionário, na busca do novo, que é realmente muito idealizado, de novas experiências, né, essa busca das novas experiências em detrimento do passado, e exploramos também um modernismo conservador, também nas artes, a postura muitas vezes é de um não, não acredito, seguido de um ah tá, beleza. Ou seja, a gente fica imerso num mar de reclamações, identificação de problemas, a gente toma conhecimento daquilo, mas às vezes parece não sair do lugar, sabe? Eu não tô falando aqui de mimimi. Se tem uma coisa que me irrita, é essa expressão, porque ela é extremamente desprestigiativa, de um grande esforço de reconhecer um problema e articular argumentos ao seu entorno. o que já é um puta esforço. Reconhecer problema é algo muito difícil. Eu tô falando mais de um alçar voo, dessa imobilidade melancólica que nos amarra e que dificulta a articulação de planos posteriores, né, a identificação de um problema, ou seja, da solução, de encontrar, de fato, essa solução. A gente tem conhecimento de alguns problemas contextuais ou da identificação de alguns problemas, mas mesmo assim é muito difícil você alçar esse voo. No trabalho do Hugo sobre o Paulo Prado, esse voo fica um pouco mais evidente, porque o texto do Prado, segundo o Hugo, não é melancólico. Diz assim o Hugo na sua dissertação, na página 52 a 53. E desculpa, eu li um longo trecho, mas eu achei essa parte muito interessante como parte ali da discussão do Hugo e do Rodrigo. Bom, início de citação. O retrato do Brasil é um triste retrato do Brasil. É triste porque representa um passado retrospectivamente triste, a partir de um presente desastroso, um passado que não passa e que irrompe no presente histórico, impedindo a realização do novo, um passado que encerra as possibilidades de saída para uma crise generalizada. Dizemos que se trata de um retrato triste, mas não melancólico, e essa distinção vale aqui. Um retrato melancólico do Brasil partilharia da inércia que diagnostica como o traço fundamental do povo brasileiro. O retrato do Brasil, no entanto, contém em suas páginas finais uma proposta absolutamente radical de mudança. Assim como notado por Carlos Augusto Calil, Paulo Prado nunca de fato propôs um trabalho de ação bem detalhado, com exceção de uma pequena anotação que nunca publicou e que pouco diz além de fazer uma defesa, quase confessional, pela garantia dos meios de governabilidade. Propor algo concreto talvez diminuísse a força da assertiva do autor no trecho clássico que citamos abaixo. Hugo citando o texto do Prado. Para tão grandes males parecem esgotadas as medicações de terapêutica corrente. É necessário recorrer à cirurgia. Filosoficamente falando, sem cuidar da realidade social e política da atualidade, só duas soluções poderão impedir o desmembramento do país e a sua desaparição como um todo, uno, criado pelas circunstâncias históricas. Duas soluções catastróficas, a guerra, a revolução. Fecha a citação ali do Prado. Trecho completado pelo último parágrafo do livro. Abre citação novamente sobre o texto do Prado. Para o revoltado, o estado de coisas presente é intolerável e o esforço de sua ação possível irá até a destruição violenta de tudo que ele condena. O revolucionário, porém, como construtor de uma nova ordem, é por sua vez um otimista que ainda acredita, pelo progresso natural do homem, numa melhoria em relação ao presente. É o que me faz encerrar estas páginas com um pensamento de reconforto, a confiança no futuro que não pode ser pior do que o passado. A confiança no futuro, fecha a citação do Prado. A confiança no futuro, que não pode ser pior do que o passado, é precisamente o que livra o autor da obrigação de oferecer um plano de curso elaborado. É precisamente o que confere a força às suas soluções catastróficas. E é precisamente o que faz do retrato do Brasil tão moderno, partilhar de um desejo irrestrito pelo um novo, que não pode ser pior do que o velho. Fecho aqui a citação do trabalho do Hugo. Esse trecho, ele me faz perceber em como que lidamos hoje com um problema mais amplo, que é uma mistura dessa tristeza histórica junto do desafio psicológico da melancolia, que está ali sufocada por um ritmo maluco de modernização que parece que está longe de nos deixar em paz, se é que essa paz um dia existiu. Talvez nós nos guiemos mais por um desejo de respiro, de um desejo constante de férias, mas que ele parece que só virá quando a vontade de reflexão daquela figura alada sair da potência para a realização, para um pequeno caminhar, porque é disso que nos movemos. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa desse conflito que é essa relação da revolução, do revolucionário, como a gente viu na citação, esse modernismo que ele vai ser, também no campo artístico, pensado de um modo idealizado como grande revolução e revolucionário, mas que ao mesmo tempo ele tem também uma postura ali conservadora que é muito revelada pelo trabalho do Prado, mas que quando a gente se volta a essas produções que dentro da historiografia foram deixadas de lado, a gente tem uma nova perspectiva ali de pensamento. A gente continua ali pensando e partilhando essas relações, mas que esse caminhar cada vez mais ele se torna uma necessidade, né? Então a gente compartilha de um resmungo e um riso. Bom, é isso, gente. eu também preciso almoçar. Tchau, tchau. Amor, namoro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Condena, e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo. Tá aí. Encerramos mais um episódio do Não Pode Tocar. Foi um grande prazer conversar com o Hugo e eu quero muito que ele volte pra gente falar sobre outros temas. Fica aqui o nosso muito obrigado, o parabéns e os pêsames pela entrada no doutorado. E é isso aí. Você gostou? Não gostou? Conta pra gente. Se você quiser mandar um comentário mais longo ou um áudio, é só enviar para o e-mail nãopodetocar@gmail.com. Lembra que o D de pod é mudo. Se você usa o Twitter, segue o tio e lá em @nãopodetocar. E também os nossos perfis pessoais, meu, da Alana, do André e da Fabiana, que estão na descrição do episódio, assim como o perfil do Hugo. Tem aí também os links para algumas coisas que ele comentou, inclusive para a compra do livro baseado na dissertação. E se você quiser saber sobre mais algumas das coisas que a gente produz, como contos, artigos, crônicas, vídeos, vídeo performances, instalações, acesse notamanuscrita.com. Aí você aproveita que já está na Interwebs e compartilhe o conteúdo. Recomende Não Pode Tocar para alguém. Avalie a gente no seu agregador de podcasts predileto. Caso você ainda não seja assinante, a gente está no Spotify, no iTunes, em todos os agregadores, no YouTube e tem até como assinar o Não Pode Tocar por e-mail. Tá tudo linkado na descrição deste episódio, inclusive as sugestões para ouvir o Café Seletor e o Benzina no Meião. Eu acrescentei também o link para o Poranduba, que é feito pelo Andreoli Costa, já que eu comentei sobre o Jeca Tatu do Lobato no episódio 10, o Saci de Lobato. Se não me engano, o Andreoli comenta um pouco sobre essa questão. Para fechar, este talvez seja o último episódio de temporada de 2018. A temporada continua em 2019, se ainda existe internet, mas de repente, na semana que vem, role um Pataquadas, que é quando a Alana repercute algumas das principais notícias do mundinho da arte, ou de repente o Não Pode Chorar, de fim de ano. Não Pode Chorar é um spin-off no qual nós reclamamos da vida, compartilhamos com vocês alguns dissabores e tentamos pensar saídas para problemas do dia a dia. Não sei ainda, de repente role. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Um dia eu ainda vou tentar construir uma genealogia ali. Bandeirantes, industrialização, desenvolvimentismo, neoliberalismo da década de 90, Ciro Gomes. Acho que vou fazer essa essa se bobear, ligação. Se bobear, consegue. É, não, e olha que você, como você não... Eu queria te dar a oportunidade até, mas não rolou a oportunidade de você falar mal do Fernando Henrique. Olha só, daria pra você enfiar o Fernando Henrique aqui num pré-Ciro Gomes dessa genealogia pra... Eu pra só vou mencionar uma coisa muito simples do Fernando Henrique, na realidade. Eu não vou nem ofender ele, eu poderia. Porque todo mundo pode hoje em dia ofender o Fernando Henrique, né? A gente tava conversando sobre isso um pouco antes. Mas todo mundo quer e todo mundo pode ofender o Fernando Henrique. Mas o Fernando Henrique, ele tem um trecho de um livro dele sobre intérpretes do Brasil que ele cita o Paulo Prado e ele fala com todas as letras que o Paulo Prado não é um autor modernista, né? Baseado numa ideia de vanguarda, de que a vanguarda ela é revolucionária, ela não pode ser uma vanguarda conservadora, ela não pode ser uma vanguarda modernista, né? E eu acredito que o que você leu foi a versão da dissertação mesmo, né, Rodrigo? Você não chegou a ler a versão livro, né? Não, foi dissertação. A versão livro, na realidade, ela é menor do que a dissertação. Eu dei uma enxugada e eu tirei essa parte, inclusive. Mas eu deixo claro na conclusão que grande parte do esforço que eu fiz foi para responder o Fernando Henrique, né? E eu falo com todas as palavras, eu só queria falar isso aqui agora, que é sempre muito libertador. Que ler o Retrato do Brasil e não ver modernismo ali é realmente ou não entender o que está lendo ou não entender de modernismo. É só isso que eu tenho para dizer sobre o Fernando Henrique. Não sei. Tem muito. Não chegou nem a ofender, mas eu vou deixar essa parte para colocar no final do episódio, na cena pós-crédito. Tá bom, tá bom. pra não perder. Beleza. Pode estar chorando de dor, que vai ser assim, porque aqui é só filha da p. Se eu soubesse que era daquele jeito, eu tinha ficado lá com a cabra. Que é muito melhor e me faz muito mais feliz. Olha aqui. Que aqui é um bando de filha da p querendo p no meu p.